sonhador. Quem te iludiu, te jogou sozinho num canto, depois sumiu. Quem foi ver sua derrota lá na cela? Somente quem te gosta, sua mina e sua velha. O que sobrou do malucão mal afamado? Agora a liberdade tem um muro, é do outro lado. Vê no que deu, só se perdeu. Quem não teve um fim desse assim morreu. Conte nos dedos aí, quem sobrou de lá pra cá? Foi pouca gente, quem ficou agora é crente. Mas se eu fosse falar dos que se foram, francamente, talvez um disco só não seria suficiente. É inevitável porque o crime não é creme, associado ao nome, poder, dinheiro. Quem treme não, não tem vez. E outra vez, a história se repete, raciocina quem perde, polícia ou ladrão, é rápida a conclusão. Quem tem licença pra matar são eles, nós não. Quem amarga o ódio na cadeia ou na favela, quem vai pro 5-7 sem pensar na consequência, é nós. Que estamos na linha de frente pra trocar com os caras, e cada vez mais nos destruindo, caindo na velha cilada. Com uma arma na mão, um bicho feroz e ao mesmo tempo covarde. O final é sempre o mesmo, você sabe. A luz negra de um destino cruel ilumina um teatro sem cor. Pra dentro do muro só sofrimento e dor. Pra dentro do muro não se fala de amor. A luz negra de um destino cruel ilumina um teatro sem cor. Pra dentro do muro só sofrimento e dor. Pra dentro do muro não se fala de amor. É, Joe, alguém te avisou. Fez tudo ao contrário e ignorou. Esqueceu dos conselhos da velha que implorava. Os exemplos que presenciou não valeram nada. Olho grande, cobiça, inveja. Pecados que levam o homem a podre sarjeta. Um banho de sol zincado, entardecer enjaulado. A puta dor no peito, ferida que nunca sara. Quando lembrar da rua, da sua mãe que chora. Sente vontade de esfolar o guarda na guarita. Só que o fuzil foi fabricado pra estourar sua vida. E o ódio de quem tá no cabo é suicida. Sente o peso da mão de Deus agora. Alguns se converteram aí, só de história. Outros não durariam dias, nem mesmo horas. Batiam no peito folgado, eu sou malandro e agora? É apenas um número, depende do gênero. Um cadáver ambulante, sem expressão no rosto. A fuga tipo de cinema se acabou na dor. Do buraco da bala aberto pelo torturador. E os seus bens e amigos, onde estão? Cadê? Depois que se mudou pra cá, esqueceram de você. A vida agora é outra e sonhador vai vendo. Termina o dia cuspindo veneno. A luz negra de um destino cruel ilumina um teatro sem cor. Pra dentro do muro só sofrimento e dor. Pra dentro do muro não se fala de amor. A luz negra de um destino cruel ilumina um teatro sem cor. Pra dentro do muro só sofrimento e dor. Pra dentro do muro não se fala de amor. Ô parceiro, me perdoe se eu peguei pesado. Tem palavras que só machucam, é cabuloso. Pior é ver muitos entrarem no crime e cair. Na armadilha que montaram não dá pra sair. Você tinha uma mulher de fé aqui fora, lembra? Na hora que quisesse, agora é uma vez por semana. No dia da visita, o olho fixo no portão. Sente o drama, era ou não era ilusão? E no leilão da sua vida, na última batida, sente o mundo inteiro caindo sobre suas costas. Viu que não era piada nem cena de filme de terror. Era o motivo da alegria daquele promotor. Pensando que se tivesse pensado não teria caído. Houve um comentário sobre aquele homem que hoje em dia é finado. A fita amarela, o pente vazio não te causou arrepio. Só que a noite te atormenta, solidão e frio. Vê no que deu, olha o seu sonho terminou. A liberdade pra você agora tem valor. E sonhador, a vida passa num piscar de olhos. E cada dia como se fosse o maior do mundo. Pra que me livre dessa angústia eu sempre rezei. Cadeia nunca foi hotel, cê descobriu, eu sei. Lágrima cai sobre a pele escura. Tá com saudade do brilho da lua. A luz negra de um destino cruel ilumina um teatro sem cor. Pra dentro do muro só sofrimento e dor. Pra dentro do muro não se fala de amor. A luz negra de um destino cruel ilumina um teatro sem cor. Pra dentro do muro só sofrimento e dor. Pra dentro do muro não se fala de amor. Agora sim. Crime. Agora sei. Não vou me afogar no crime. Crime. Agora sei. Não vou me afogar.